Salvador, bom dia. O quartel Cessnar, ponto de Caradona, 0 de Boston Rádio. Após o tráfego na curtíssima linha e mantém azul 4039. Após o tráfego na curta linha e mantém a nona dela, azul 4039. Mike Eco Delta, Uno Mil Pés, ajuste em Salvador, Uno 020, direto farol de Itapuã, reporte Parque do Açu. Informação Romeu, PAC 3260, conquista, por gentileza. Gente, passar 2287, vitória da conquista, 260 aprovado, decola 10, perfil de saída Arcor. Após girar vitória da conquista, transpone 5123, controle 120.80. Zé Vitor 366, repita o uísque. Autorizado. Direto da Vista 366, respeito 526. Sete, cotejamento correto, chame pronto. 605, completa final, chama Torre 1, 186, bom pouso. 86, obrigado. 1605. Azul 4039, autorizada a decolagem pistão no zero, vento 160 graus com 10 nós. Decolagem no 044, fechando para 039. Torre Salvador, gol no 605. Salvador, bom dia, gol 605. 605, bom dia, final da 10, tráfego já avistado, check 3. Achou, travou, gol 605. Dizendo 2, táxi Alfa, Juliette, portão 10. Alfa e Juliette, até o portão 10, chama 6302. Gol 1605, autorizado pouso, pistão no zero, vento 160 graus, 10 nós. 605, de pouso, cabeceira no zero. Azul 4039, decola aos 24, controle agora em 120, decimal 8, bom voo. 1208, obrigado, tenha bom trabalho. 4039. Controle Salvador, azul 4039. Muito bom dia, 1500 pés, na DAEL. Azul 4039, bom dia, contato radar, sabe, mantenho 360, voa DAEL. Está presente DAEL, 360, 4039, obrigado. Salvador, TRIP 52, zona 7, bom dia. TRIP 52, zona 7, bom dia. Aciona a identificação, desce e mantém 060, chegada Bonf. Desce para o 060 no ideal, chegada Bonf. Vamos iniciar a descida, TRIP 52, zona 7. Salvador, bom dia, TAM 3859, informação Quebec. TAM 3859, bom dia, está na identificação, desce para o 070, chegada BOMF, redução 2509. Identificou, 70, 259, 3859. Salvador, bom dia, Gol 1605, lembrando a Fox. Bom dia, Gol no 605, táxi via Alfa Juliette, porta 103. Alfa Juliette para 03, confirme. Alô, Salvador, está 3663 para cópia de autorização Guarulhos. 351, alterna 13325. 351-3325, TAM 3179. Em curso Romeu, Guarulhos, aprovado nível 340, via peso 10, bridge, após conforme rota do plano de voo. Decolada pista 10, perfil de saída da EL, Leda bridge, curva à direita, transponder 5127, controle 120.80. Autorizado Guarulhos 340, via Upper Zulu 10, bridge Upper Zulu 16, da 10, da Euleda Bridge, 5127, transponder 1208, o controle 103663. 103663, cotejamento correto, chame pronto. Chamará 0563. O trip 5297, tem muito tráfego na nossa frente. O senhor é o número 2. Ah, poxa. Onde eu pedi pra pôr a pista aqui? Gente, mantém o perfil. Web 5826, desce pra 2500 pés, ajuste no 020. 2500 pés, 5826. Eco Delta desce para 500 pés, reporte através do Parque de Pituaçu. Salvador, é o Gol 1923? 923, Guarulhos, 360 aprovado, via Pêsulo 10, bridge após conforme rota do plano de voo. Decola da pista 10, perfil de saída da EL, Leda bridge com curva à direita, transponder 5126, controle 120.80. Poderia repetir a autorização, por gentileza, Gol 1923. Afirmo, Gol 1923, Guarulhos, aprovado nível 360, rota via Pêsulo 10, bridge, após conforme rota do plano de voo. Decola da pista 10, perfil de saída da Euleda, após voa bridge, curva à direita, transponder 5126, controle 120.80. Autorizar 360 para Guarulhos, na Pêsulo 10, bridge após ser conforme o plano de voo. Decola da 10, curva direita da EL, Leda, Leda, bridge. Transporte 5126, controle 1208, Gol 1923. Gol 1923, cotejamento correto, chame pronto. Chamará. Mike Luiz, que é a Guarticópia, confirmando Petrolina, visual. Tiago Delta chama Torre 1 na noite meia. Bravo que Luiz, que Petrolina, aprovado 025, decola da pista 17, curva à esquerda, corredor forte, inicialmente restrito 1000 pés, transponder 5104, controle 120, decimal 80. Tipo 5217, informe velocidade indicada. 240. Tank Trip 5217, reduza 200 nós. Reduzir 200. Sabe que Luiz, cotejamento correto para acionamento torre no 186, confirmando 02 a bordo. 9, informe indicada. 4289, indicado 2509. Tank, reduza para 230 nós. 130-3254. November Alpha Petrolina, aprovado 025. Decolada pista 197, restrito 1000 pés, corredor forte. Curva à esquerda, transponder 5106, controle 120, decimal 80. Temer Alfa, cotejamento correto para acionamento de chame a torre no 86, confirmando 02 a bordo. Do Salvador, Oxanair 6201, na posição 02 para o pushback. Oxanair 6211, livre acionamento, chama para o táxi, portão 02. 6211, livre, chama táxi. 5217, quanto possível a gente aprova a tona? Se a gente mantém o perfil da chegada, continua sendo o número 2. Então 3859, desce, mantém o 050. 050-7259. Abaixou e travou. Autorizado pouso, cabeceira 17, vento 170 graus com 10 nós. Mike Echo Delta. Siga. Autorizado, reporta no ponto de espera da 17, o Lima Quilo Bravo. Zona 366, no localizador, WebJet 5826. 45826, completa aproximação, chama a torre 1 no 186. Completa 1865826. Brasília 340. Autorizado ILS, reporte estabilizado. 2000, autorizado ILS, o trip 5217. 225, Brasília, aprovado nível 320. Rota via Upper Whisky, correção, direto Nitsa, ruído Upper Whisky 10, Foxtrot Romeo Mike, após direto. Decola da pista 10, perfil de saída Momo, transição Nitsa, curva esquerda. 5132, transponder 120, decimal 80. Poxa, né, 62. 25, aprovado Brasília, nível 320, rota Nitsa, Puido, Upper Whisky 10, Foxtrot com meu Mike, DTT Brasília, decola da 10, saída Momo Nitsa com curva esquerda, transponder 5132, controle 120, decimal 8, Oceaner 6225. Santana 6225, só confirmando inicialmente o senhor passa pela posição Cogibo, ok? Momo, transição Nitsa. Momo, Cogibo, Nitsa. Afirmativo, Momo, Cogibo, Nitsa. Santana 6225. Correto, chame pronto. Tá lá. Para o chegada Mari. Para o 050, por chegada Mari, já 3732. Webjet 5826 baixou e travou? Sou externo, baixando travado 5826. Ciente livre pouso, pista 10, vento 160 graus, 10 nós. Web 5826. Autorizado pouso, Webjet 5826. Solo Chané 6219. Tem um pequeno problema aqui no trator, agora tá tudo normal, só confirmando, iniciando o pushback no 02. Ciente, chame para o táxi, Chané 6219. Estou aguardando para iniciar o Índio November Alpha. Mike Eco Delta, considera o solo aos 38, livre táxi até o pad 4, frequência livre no corte, bom dia. 3859, reduzo para 1970 nós. Segue um ATR na final com 130 de ground speed. Lima, Kilo Bravo, autorizado ingresso, pistão no 7, reporta alinhado e pronto, cabeceirão no 7, Lima, Kilo Bravo. Papa Romeo Índia November Alpha, segue o Papa Tango Bravo Kilo Whisky como número 2, reporta no ponto de espera da 17, o Índia November Alpha. No localizador TRIP 5217. 5217, reporta full ILS. Pode lá. Meia no solo aos 40, libera a direita e chama 121 décimo 9. 219, 5826. Peço para 2000 pés, autorizado ELS, reporte estabilizado. 5217, chama Torre 1186. 186. Ponte 2 LS, 5826. Trip 5217, a torre? Na escuta, baixou, travou, vai passar externo. Trip 5217 avistado, tem livre pouso, pistão no zero, vento 160 graus com 10 nós. Pode ir, pode ir. Mantenha a posição, Lima, Kilo Bravo. 96 a bordo, autonomia de 3 horas e 30, alterna com fins. Táxi via Índia, ponto de espera, chamei a torre no 86, ajuste no 0 20. Táxi via Índia, ponto de espera 18 6 com 1020 no ajuste. Chané 6219. autorizado 3859. Então 3859, completa final, chama Torre 1 no 86. 86. Trip tá com pouso livre, né? Na 10. Afirmo, 160 graus, 10 nós. Oxê. Oi, Salvador, bom dia, Oceaner 62, 1-1, ponto de espera pronto, visual com o trip na final. Ciente, mantém o ponto de espera da 10, Oceaner 62, 1-1. Mantém o ponto de espera da 10. Tango Lima, Kilo Bravo, autorizado a decolagem pistão no 7, vento 160 graus com 10 nós. Sete no solo, aos 4-4, libera a direita e chama ao solo, 1-2-1 na decimal 9. Pessoal na 9. O Bravo Kiluisk autorizado o ingresso, reporta alinhado e pronto para decolagem. Bravo Kiluisk. Oi, bom dia, tá 3859, final avistando, baixar para lá. Ciente da 3859, já avistado, bom dia, tem livre pouso na pista 10, vento 160 graus com 10 nós. Livre pouso na 10, tá 3859. Autorizado ETAP, TAM 3486. O Lima Kilo Bravo decola às 4-4, chama agora o controle em 120, decimal 8, tem um bom voo. 1208, bom dia, obrigado. Alô, Salvador, voo 1924 para pushback, acionamento no gate 6. Voo 1923, livre acionamento, chama para o táxi. Chamará para o táxi 1923. 5217, mantenha a posição antes da Juliette. 5217, mantenha a posição antes da Juliette. 7, antes da Juliette, mantenha a posição. Bom dia, Papatango Lima, Kilo Bravo, contato radar, sabe, mantenha 080, saída Coral. Senta na Coral, na sua escuta, bom dia. Tango Bravo Kilo Whisky, que livre decolagem da pista 17, vento 170 graus com 10 nós, atento à estreita turbulência do Airbus. No solo aos 4-6, libera a direita e chama ao solo 1-2-1 na decimal 9. 2-1-9, então 3-8-5-9. Portão 3663, pushback acionamento, portão 5. Tá 3663, aguarde. Aguardando, 63. Solo TAM 3859, livrou. Tá 3859, táxi via Alfa, mantém antes da Juliette. Antes da Juliette, 3859. Que Luiz que decola aos 47, inicia a curva à esquerda, cruzamento do campo sobre a cabeceira, quais são? Sobre o ponto médio da pista 1-0, o Bravo que Luiz, que autorizado a iniciar a curva à esquerda. Após a passagem do gol, Juliette, remoto no 3. Juliette, após o gol, Juliette, remoto no 3. O Bravo que Luiz que prossegue com Pro Nordeste, reporta na vertical da Praia de Buraquinho. Bravo que Luiz. Oxené 6211, tráfego Charlie 150, cruzou o campo, 1.000 pés com Pro Nordeste, não interfere com a sua decolagem. Está livre da 10, o vento 1.60 graus com 1.0 nós. 6211. Está livre da decolagem, pista 10, Oxené 6211, sem tudo lá. 1-9-1-6, Juxano 0-2-0. Sofia Índia, Juxano 0-2-0, Torre, 28-6, gol 1-9-2-3. São 3-8-5-9, Juliette, portão 0-9, seguindo o trip. Seguindo o trip, portão 09, via Juliette, Tan 3859. Tan 3663, coordene com a equipe de solo para iniciar o acionamento após a passagem do tráfego da companhia, retaguarda. Após, coordena, puxa, aciona, chama táxi 3663. Oxené 6211, decola aos 49, chama agora o controle Salvador em 120, decimal 8, tem um bom voo. 208, 6211, bom dia. Torre Salvador, bom dia, voo 1933, próximo ao ponto de espera da 10, pronto. Ciente, mantém o ponto de espera da pista 10, gol 1923. Mantém o ponto de espera, gol 1923. Índia November Alpha decola 50, autorizado a iniciar a curva à esquerda para o cruzamento do eixo da 10028 no ponto médio da pista 10. O Índia November Alpha vai cruzar a pista 10 do ponto médio.